quiserem se sentar. Nessa tarde eu estava pensando algumas coisas e foi muito especial o momento que eu tive com Deus e eu queria compartilhar um pouco dessas coisas com vocês. E eu estava com uma pergunta assim dentro de mim, eu estava pensando, por que existem dias, existem momentos em que, por algum motivo, eu não me sinto amada? E, às vezes, não só amada por Deus, mas, às vezes, até amada pelas pessoas que estão ao meu redor. E eu fiquei com essa pergunta dentro de mim, por que que existem esses dias assim? E eu fiquei analisando a minha vida e eu comecei, e eu concluí uma coisa, eu concluí que tem alguns aspectos da minha vida ainda em que eu fico fugindo do meu passado. E às vezes a gente caminha assim com Deus, a gente fica fugindo do nosso passado. E a gente pensa que a gente está caminhando, mas na realidade Deus quer que a gente ande para o nosso destino, não que a gente fuja do nosso passado. Porque quando a gente está com a mente focada no nosso passado, ou no nosso velho eu, ou nos nossos pecados, ou nas nossas deformações que todos nós temos, quando a gente está focado nisso, a gente só pensa em fugir disso e nunca olha para onde a gente está andando. Para onde que a gente está indo? A gente não olha, não presta atenção que, no fato que a nossa caminhada tem um destino e que a nossa caminhada não é fugir como se alguém estivesse correndo atrás da gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Mas, às vezes, eu tive essa sensação na minha vida, que eu estava andando e nas coisas da minha vida, às vezes na minha faculdade, nos meus estudos, parecia que tinha alguém correndo atrás de mim. E às vezes eu paro e falo, espera aí, não tem ninguém correndo atrás de mim. Eu posso... E nesses momentos, eu aprendo a descansar em Deus. Então, comecei a procurar em Deus Então, se eu não preciso fugir do meu passado, eu preciso, na realidade, ter uma caminhada que seja em direção ao meu propósito. Então, qual que é o meu propósito? E eu achei algumas respostas na Bíblia com relação ao fim, assim, da própria igreja, que é o corpo de Cristo e que é cada um de nós também. E eu achei algumas respostas muito interessantes na Bíblia. E eu estava lendo, vamos abrir em Zacarias, no capítulo 1, no versículo 14. E aqui, Zacarias está tendo várias visões e sempre o anjo do Senhor está explicando para ele o significado dessas visões. E aí fala assim, no versículo 14. Então, o anjo que falava comigo disse... Clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, mas estou irado contra as nações que se sentem seguras. Eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltarei para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada. A corda de medir será estendida sobre Jerusalém, diz o Senhor dos Exércitos. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá Jerusalém. E depois a gente vai ler também, mais para frente. E hoje o Plínio até postou lá, o menino nasceu como... Não sei se foi hoje que postou, mas eu vi hoje. Como um filho se nos deu. E a música... do Rodolfo, aí e na Bíblia muitas vezes assim, quando fala de Jerusalém, a Bíblia está falando da própria noiva de Cristo. A Bíblia fala da cidade, Deus muitas vezes se refere a essas cidades como mulheres, como mulheres e noivas que Ele ama. E Jerusalém é a cidade de Deus, e Jerusalém é a noiva de Deus. E ele fala que, no versículo 17, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Eu acho diferente usar esse ainda, porque parece que outra vez Deus vai consolar Sião e outra vez Deus vai escolher Jerusalém. Em algumas outras traduções fala que de novo Deus escolherá Jerusalém. Deus, ele escolheu o povo dele desde o começo. Na realidade, ele escolheu o homem desde o começo. E em todo o tempo, na história da Bíblia, a gente vê Deus renovando o pacto dele, porque Deus é fiel à própria palavra. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta atrás vazia. Então, se Deus fala que ele escolheu o povo dele, ele vai continuar escolhendo. Não importa, muitas vezes a gente vê a história de Jerusalém, tudo que o povo dele fez. Mas Deus, ele age sempre com misericórdia. E aí, no capítulo 2, fala assim, a partir do primeiro versículo. Tornei a olhar para o alto e vi um homem cuja mão estava com uma corda de medir. E perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Então, o anjo que falava comigo saiu, e outro anjo foi ao encontro e lhe disse, corre, disse este jovem, Jerusalém está habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor, e eu mesmo, no meio dela, a sua glória. A gente vê aqui que o profeta Zacarias ele está recebendo algumas visões sobre o futuro de Jerusalém. Não era essa a realidade que ele estava vendo. Mas Deus estava falando para ele que um dia Jerusalém será habitada por tanta gente que não haverá muros. Mas, na realidade, fala depois no versículo 15, no 5, eu serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus, e muitas vezes na Bíblia a gente percebe que Deus ele é o nosso refúgio. E muitos salmos falam isso, de como Deus ele é uma morada e a gente mora nele, ele nos protege. E aqui fala que Deus, o Senhor será para Jerusalém, para a própria noiva dele, como um muro de fogo. E ele mesmo será no meio da igreja a sua glória. Isso é muito forte, porque a gente às vezes se perde nos problemas da nossa vida e não percebe que a nossa vida tem um propósito muito maior e não percebe que a gente faz parte do corpo de Cristo e que a noiva, ela tem um destino que está escrito, nossa, faz muito tempo está escrito o nosso destino. Na realidade, antes da fundação do mundo, Deus, ele sonhava com o casamento de Jesus. Deus, ele sonhava com a noiva dele se preparando para encontrar um dia Jesus. E é muito interessante a gente entender Jerusalém, ela, em outras partes na Bíblia, é referida como a cidade de Deus. E aí, depois em Apocalipse, no capítulo 21, João ele recebe uma outra visão e ele recebe um outro também entendimento sobre o que é Jerusalém. E aí no Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 9, fala assim, então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e me disse, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como um jaspe cristalino. E aqui ele continua descrevendo como que era a cidade de Deus, com as medidas e as pedras preciosas que tinha. E aí no versículo 22, ele fala assim, sempre falando sobre Jerusalém, que aqui fala assim, versículo 22, nela não vi templo, aqui é João falando, que ele não viu um templo dentro da cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e noite ali não haverá. E a ela trarão glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura e nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu achei muito interessante porque um anjo ele chama João e fala assim, vem que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele fala isso sobre a esposa. Ele vê a esposa como uma cidade. E nessa cidade fala que não tem um templo. E era uma coisa que até hoje é muito incomum, mas na época era muito incomum, porque em toda a cidade tinha um templo, e hoje em dia também. Em toda a cidade, talvez no Ocidente, em toda a cidade tem uma igreja, mas no Oriente, em toda a cidade tem um templo. Em toda a cidade tem um lugar onde as pessoas, de alguma forma, tentam buscar alguma coisa que seja além da vida do dia a dia. Tem. E ele fala, mas nessa cidade não havia um templo. Porque ele fala que a cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Cordeiro. E às vezes eu então fiquei me perguntando, se esse é o meu destino, se o meu destino é um dia ser a cidade de Deus, será que eu estou vivendo para isso agora? Será que o Senhor Deus ele está sendo o meu templo? Será que, ele fala no versículo 23, a cidade não necessita nem do sol nem da lua para que resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina. Será que a glória de Deus está iluminando a minha vida? O que eu estou assim, vivendo hoje em dia? Será que eu estou fugindo do meu passado ou eu estou andando em direção ao meu propósito? É muito sério isso, porque às vezes na nossa vida com Deus a gente trava em alguns momentos que são crises, e as crises servem para o crescimento, mas a gente não pode parar nelas. As crises, elas nos revelam o verdadeiro do nosso coração, elas revelam o que a gente é de verdade, porque nos momentos piores, a gente não tem aquele autocontrole que às vezes a gente tem, e o pior de nós se revela, e às vezes o nosso verdadeiro caráter se revela, e vão se revelar tanto as coisas boas como as coisas ruins que existem dentro de nós. E será que a gente está parado em algum lugar assim, em alguma crise, em alguma área da nossa vida, tentando fugir daquilo e não olhando para frente? A gente sim tem que viver as crises por completo, até passar elas, mas a gente não pode parar na loucura de ficar fugindo do nosso velho eu. E é muito interessante porque, gente, tudo já se cumpriu. Jesus falou isso lá na cruz, que tudo já tinha se cumprido. Então, assim, hoje, cabe a nós simplesmente pegar e viver essas coisas. Talvez não seja tão simples, porque a gente está aqui na Terra, circundado de muitas coisas que nos influenciam. Mas, como eu falei no começo, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente tem o desejo dEle. É como, esses dias eu estou assistindo um seriado que é muito legal, que se chama Once Upon a Time. Era uma vez, se chama. Aí é legal, é muito legal. Aí, o que acontece? Eu gosto muito dele. E quanto mais eu assisto, mais eu quero assistir ele. Porque é legal, porque é intrigante. E os seriados são assim. Os seriados servem não para você ver um episódio só, mas para você querer saber o que vai acontecer e assistir ele todo. E é isso que acontece. E se eu talvez nunca tivesse visto esse seriado, nunca ia sentir desejo de assistir, de ver o que vai acontecer na história. Mas como eu comecei a assistir, eu quero saber o que vai acontecer, porque eu gostei. E é a mesma coisa com a presença de Deus. Se a gente nunca experimenta nada com Ele, a gente nunca vai querer Ele, essa é a verdade. Se a gente se esquece que Ele pode fazer parte de cada momento da nossa vida, a gente só vai viver momentos com Ele aqui na igreja, aqui no, na hora do culto. E é uma coisa que o pastor sempre fala, que a nossa vida ela é um culto, e aqui na igreja é só uma reunião. Uma reunião quer dizer pessoas que se reúnem. Então, aqui na igreja, a gente só está se reunindo para juntos prestarmos culto ao Senhor. Mas a nossa vida inteira precisa ser um culto. Os nossos pensamentos precisam ser um culto. Os nossos momentos de crise precisam ser um culto. E quanto mais a gente busca Deus, mais a gente quer Ele. E nos momentos e às vezes os momentos de crise, a gente, por algum motivo, a gente se apega mais em Deus. E a gente pode, nesses momentos, aprender algo que seria conservar aquilo que Deus nos dá nesses momentos. Porque às vezes a gente vive coisas profundas e maravilhosas, mas parece que tudo se perde. Às vezes parece que todo dia tudo se perde. É uma coisa incrível. Só que eu acho, o que eu entendi hoje é que muitas vezes essas coisas se perdem porque a gente vive fugindo do nosso passado. Porque a gente vive fugindo dos problemas da nossa alma. A gente vive fugindo daquilo que a gente foi, daquilo que a gente já fez. E ao invés de olhar para o alvo e olhar para o destino que Deus desenhou para a gente. Hoje eu tenho na garrafinha da Bonafonte, né, ele sempre escreve uns negócios diferentes. Aí, naquela grande de 1,5 litro, estava escrito um desenho, assim, estava escrito desenho, aí estava escrito 2015. Aí estava escrito assim, do ladinho, 2015 será o que você vai fazer dele. E eu achei muito engraçado, né, porque muitas vezes a gente, na realidade, está acostumado a ler frases boas, 2015 vai ser não sei o quê, vai ser não sei o quê. Mas na realidade, essa é uma verdade. O nosso 2015 vai ser o que a gente escolher fazer dele. E, na realidade, 2015 vai ser o resultado também do que a gente escolheu fazer em todos os anos da nossa vida. E se a gente, às vezes, assim, todo mundo já errou muito, todo mundo já andou por muito tempo, às vezes, afastado da presença de Deus, mas Deus, Ele ainda escolhe Jerusalém. Deus, todo dia, Ele chama a noiva dEle para perto. Ele chama os filhos dEle para perto. E é isso que Ele quer viver com a gente. É muito lindo ver que Ele fala assim, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Assim, é uma história de amor. A nossa vida com Deus é uma história de amor. É uma história de amor que a gente vai vivendo a cada dia. Que um dia, por algum motivo, a gente se encontra com Ele. Às vezes a gente se encontra com Ele sozinhos no nosso quarto, no meio da rua. Às vezes alguém convida a gente para a igreja. De várias formas. E um dia a gente se encontra com Ele. E a partir daquele dia, algo acontece na nossa vida que a gente percebe que a nossa vida não pode ser a mesma nunca mais. Porque a partir do momento que eu assisti aquele seriado, eu gostei muito dele, eu quis continuar assistindo, porque agora eu sei do que seriado fala. Antes de assistir, talvez eu nem... Porque não tinha assistido nenhum episódio, não sabia do que ele falava. E a mesma coisa com Jesus. A partir do momento que a gente conhece o Cordeiro, tudo perde o seu brilho. Às vezes a gente até tenta várias vezes voltar para trás, porque parece que é muito difícil, mas nunca vai ser a mesma coisa. Nunca, porque a gente encontrou a verdadeira luz, porque a gente encontrou a verdadeira vida. E a gente precisa, no nosso dia a dia, assumir o nosso papel de noiva. E, às vezes, em todo momento, nos desligar das preocupações do dia a dia e entender que a gente está aqui nessa terra, mas não pertence aqui. Que a gente foi colocado nesse lugar. A gente não nasceu aqui, a gente nasceu no coração de Deus. A gente nasceu nos sonhos dEle antes que existisse o mundo. Então, aqui não é a nossa origem, aqui não é o nosso destino. Aqui é um lugar onde Deus nos colocou. E Ele nos colocou a cada um de nós para um propósito. Só que às vezes a gente se perde nas nossas crises, às vezes a gente se perde no nosso passado. Mas o passado, ele é justamente passado, ele não está mais presente, ele não está mais vivo, ele é um passado. É a gente que às vezes torna ele vivo continuamente, novamente, nas situações da nossa vida. E Ai, gente, vamos ler aqui no Salmo 46. Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que temeremos ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus está no meio da cidade dele. Ele está no meio das nossas vidas. Ele não é um agente externo. Ele não é como a Mari. A Mari está fora de mim. Mas Deus, ele está dentro das nossas vidas. E aí continua falando: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que Deus tem feito na sua vida? Até hoje. Às vezes a gente só para para ver o que Deus não tem feito. Mas o que... Em que lugares, em que áreas da sua vida Deus agiu até hoje? Em que áreas você pode falar: Deus, ele esteve comigo nesse momento? Às vezes a gente precisa, mesmo que pareça coisa de doido, falar isso em voz alta para nós mesmos. Para nos lembrar que no momento da angústia, Deus, ele foi o nosso socorro bem presente. Para nos lembrar que a gente... passou já por momentos em que a terra mudou, em que os montes foram para o mar e que as ondas estavam de um jeito... O mar estava rugindo, assim, e os montes se abalaram pela... A gente passou, todo mundo passou por momentos assim na nossa vida. E eu tenho certeza, assim, que cada um de nós teve um momento em que Deus, ele foi o nosso socorro. Ele estava lá presente, porque ele está no nosso meio. E... a gente precisa, às vezes, fazer como os salmistas, que pegavam e escreviam o que Deus fazia. É muito útil isso, é uma coisa muito útil, que a gente precisa pegar, tem um caderninho assim, ó, eu decorei até meu caderninho, é que ele era muito feio. Aí eu peguei eu tinha esses adesivos e coloquei. E ter um caderno e escrever o que Deus fez na nossa vida. Por quê? Porque, às vezes, no momento que a gente possa estar um pouquinho parado, a gente pode voltar e ler e ver tudo o que Deus tem sido. E se lembrar que Deus, ele é ainda isso. Porque ele é imutável, nele não tem sombra de variação. Na realidade, é a gente que muda, é o nosso coração que muda, são as nossas opiniões sobre Deus que mudam, mas ele não muda. Então, muitas vezes, a gente gravar de alguma forma o que Deus tem feito na nossa vida faz com que a gente não pare nas crises, assim, que a gente não pare nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque o nosso coração, ele é muito enganoso. E às vezes a gente, por alguma coisa que a gente não esperava que acontecesse, a gente já pensa, ai, mas, nossa, a gente já duvida de tudo. Já duvida até que eu me chamo Ana. Pega e duvida que Deus me criou, duvida que Deus me chamou, que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito. E a gente esquece que um dia Deus, ele foi presente na nossa angústia. E um dia Deus foi presente na angústia de cada um de nós. E o que é legal é que a gente às vezes se esquece dele, mas ele sempre está presente. E É por isso que aqui o salmista, ele fala coisas sobre o que Deus tem feito. Ele fala: vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente precisa falar isso para a nossa alma. Alma, cala a boca, que Deus é Deus. E a gente, como a gente tem intimidade com a nossa alma, a gente pode falar cala a boca mesmo. Talvez você quer falar, aquieta-te, alma, fala assim. Mas a gente precisa aquietar a nossa... A gente precisa aquietar a nossa alma, porque a nossa alma, ela precisa saber que Deus é Deus. Porque às vezes a nossa alma quer dar uns palpites aí que não dá certo. E é uma coisa que a gente tem até aprendido no Edificar. Deus, ele não vem para anular a nossa alma. Porque quando a gente aprende, lá no começo, não sei se vocês já ouviram isso, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo. Deus não fez nada por acaso. Ele não fez a nossa alma para que ela morresse, para que ela, de repente, fosse anulada. Ele fez, foi ele que fez. Se ele quisesse, ele não teria feito. E ele fez a nossa alma e a gente... O que acontece é que, hoje em dia, o ser humano vive governado pela própria alma. E esse é o problema. O problema não é ter a alma. O problema não é sentir tristeza, sentir raiva. O problema não é, às vezes, ter um pensamento... O problema é que a nossa alma nos governa. Essa é a questão que Jesus, ele veio resolver também nessa terra. Ele veio ser aqui um homem com corpo, alma e espírito. Ele veio aqui mostrar que é totalmente possível viver no espírito tendo uma alma e um corpo. Que às vezes a gente pensa que a gente tem que anular a nossa alma, não escutar ela. Mas será que não é por isso que Deus quer renovar o nosso entendimento? Será que não é por isso que Paulo fala sobre a mente de Cristo? Às vezes, simplesmente tendo clareza de alguma coisa, a gente consegue viver ela. Então, quando a nossa alma quer falar bem alto, deixa ela falar, mas deixa ela falar com Deus. E Deus, ele vai realmente calmar a sua alma, ele vai realmente... trazer o governo dele e não deixar com que, baseado na sua alma, você tome decisões, você fale. E é verdade. E o que é legal é que a nossa alma, ela não tem só coisas ruins, porque através da nossa alma a gente sente também a felicidade, a gente se sente também amado. Então, quando o nosso espírito, na realidade, está governando, quando o Espírito de Deus, ele vive em nós, acontece que tudo que acontece na nossa alma passa por ele. Tudo, as decepções e os momentos de alegria. E a gente pode viver uma vida onde realmente a gente experimenta a paz que excede todo o entendimento. Que não é uma paz onde a gente está lá sem saber do que está acontecendo. Porque, na realidade, a nossa alma quer saber o que está acontecendo. Mas é uma paz... onde Deus, ele controla tudo, tudo. Onde a gente tem a certeza, a convicção que ele controla tudo. E quem aqui acredita que é a cidade de Deus? Eu acredito que eu sou a cidade de Deus e que o corpo de Cristo é a cidade de Deus. Em outro lugar também na Bíblia fala que a gente, como noiva, e a gente completa Cristo. Porque se Deus é a cabeça, né? Uma cabeça sem o corpo, o que ela é? Então, a gente é o corpo dele. E olha que honra, assim, que coisa fantástica. Que a gente, com tudo isso que a gente tem de errado, Deus, ele criou a gente para a gente ser o corpo de Cristo. Deus, ele colocou Cristo como cabeça, mas ele sabia que é uma cabeça sem corpo não funciona. Como a gente sem cabeça não funciona, a cabeça sem o corpo é uma cabeça. O que a cabeça pode fazer sem as mãos? O que a cabeça pode fazer sem um coração também? Então, a gente, como noiva, a gente completa Cristo. E, às vezes, todas essas preocupações e crises do nosso dia a dia fazem com que a gente perca qual que é o fim da nossa vida. Porque o fim da nossa vida, é como o Plínio hoje postou no Facebook, é entrar na Nova Jerusalém. O fim da nossa vida é viver aquelas coisas doidas que estão lá em Apocalipse, em alguns outros profetas, coisas que a gente às vezes nem entende. Mas é um dia ter o nosso casamento com Cristo realizado. Hoje a gente está se preparando. Hoje a gente está fazendo com que a noiva de Cristo seja mais e mais completa. A gente precisa realmente um dos outros. A gente precisa com que a igreja de Cristo se expanda por todos, por toda a terra, por toda a terra. Porque quando Jesus vier, ele quer achar uma noiva completa. Ele quer achar uma noiva onde tem mães, onde tem filhos, onde tem órfãos, tem viúvas, onde tem pessoas que já vieram de uma vida que a gente nem imagina, onde tem índios, onde tem brasileiros, onde tem americanos, onde tem todo mundo. Essa noiva que Cristo está vindo buscar. E às vezes é disso que a gente esquece na nossa vida. É, a gente esquece que a gente faz parte de um propósito que é muito maior que nós. E Deus escolheu a gente para isso. Se Ele quisesse, Ele ia, sei lá, falar para os anjos fazer isso de alguma forma, ia criar outros seres, mas Ele escolheu a gente, Ele escolheu cada um de nós aqui para que um dia a gente se encontrasse com Cristo, todo preparado para se encontrar com Ele, como uma noiva se prepara para o seu casamento. E hoje você consegue, nesse momento, se lembrar do que Deus tem feito na sua vida? Sim. Você consegue se lembrar de alguns momentos que você tem vivido e você falou, nossa, só Deus, assim. E eu acho que, e se você às vezes não está se lembrando, porque às vezes o nosso entendimento fica um pouquinho cegado, vamos pedir para o Espírito Santo nos lembrar. Porque é isso, às vezes, que alimenta os nossos dias mais difíceis, né? Os nossos dias em que a gente não consegue andar, a gente se lembra do que Deus fez. E, às vezes, não só na nossa vida. Às vezes, eu me lembro de uma coisa que Deus fez na vida da Lígia, isso me anima. E é verdade. Eu me lembro de algo que Deus derramou aqui na Rafá, e isso me anima. Então, vamos buscar aqui restaurar no nosso coração, às vezes, alguns princípios que se perderam, que se perderam por causa do dia a dia mesmo. E para que a gente possa ter uma caminhada que vá, em que a gente entenda que a gente é a cidade de Deus, que Deus está no nosso meio, ao mesmo tempo que Deus é a nossa luz, que Ele é a nossa lâmpada, ao mesmo tempo que Ele está ao nosso redor como muros de fogo, porque Ele é um Deus que tem ciúme da gente. Então, Ele criou a cidade dEle para isso. E a gente está na cidade dEle, a gente é, na realidade, a cidade dEle. Amém? Ô Pai,